Venha assistir o Mágico de Oz neste domingo atrás do Colégio Viçosa. Acompanhe a saga de Dorothy e o seu cachorrinho em um mundo mágico. Não se esqueça, atrás do Colégio Viçosa, às 7 horas da noite. Traga o seu banquinho, que a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa.